Tan 3600-25000, pé está autorizado a aeronave pistão 90, reporte passando o Serra Vitor 3600. 2500, pé autorizado a aeronave, reportará o 3600, Tan 3300. Tan 3398, desça para 4000 pés, ajustado 90 no meia. 10 no meia, desce para 4000, Tan 3300. 6258, complete, chame torre 1, nono 8, decimal 95. 1, 8, 9, 5, 6258. Controle, passaria 2, 2, 2, 4 para início de descida? Passaria 2, 2, 2, 4, desça nível de voo 050. Para o 050, libera velocidade? Afirmativo, passa 2, 2, 2, 2, 4. Obrigado. Tan 3398, após o SAP, foi na Brua de Serra Vitor 3600, reduz a 2009. Reduzindo para 200, na Brua de Serra do Serra Vitor 3600, após o SAP, Tan 3398. Confirme, descendo para 4000, aí. Só autorizado a descida a 2500 pés, o Tan 3398, aguarde autorização do aeronave. Autorizado 2500. E aguardando a autorização da aeronave, Tan 3322. Passaria do 2224, vai na proa do Serra Vitor 366. Voando na proa do Serra Vitor 366, graças. Sou 4062, solo 5, direito 219, solo. Direito 219, azul 4062. Salvador, eu estou no 29, 4062, direito, para o mesmo. Azul 4062, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, posição 3 Lima, o Azul 4062. 3660, Tan 3600. Tan 3600, complexo, torre 1, 9, 8, decimal 95. Torre 18, 9, Tan 3600. Tan 3698, autorizado a aeronave da pistão 90, reporte passando Serra Vitor 366, reduza 1809, informa o tráfego da companhia, 12 horas a 7 milhas, com 1509 ground speed. Tan 3398, autorizado a aeronave, reportará estabilizado 3398. Salvador, Tan 3600. Reduza para 2209, é o número 4 na aproximação. 2209, Tan 3891. Para Natal. Voo 098, formação Alfa, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, via APZULU 10, nível de voo 370. Saída PUCA, transição ZIPAR. Pista no zero em uso, primeira curva após decolagem à esquerda. Aciona 5004, controle 120.8. Foi autorizado para Natal no nível 670, com curva à esquerda após a decolagem da pista no zero. Saída PUCA, transição ZIPAR. Na Santa Zulu 10, chama controle 1208. Ou Santander 5004, voo 1098. Correto, apenas confirmando Serra Bravo, Serra Golfo, ok? Serra Bravo, Serra Golfo. Correto, é após quanto, mano? 098. Direção para sequenciamento, curva direita na proa 230, limitado pela radial 280 do VOR de Salvador. Direita 230, limitado pela radial 280 de Salvador, 3290. 3891, caso fora de comunicação, a essa radial reassuma a navegação com proa Serra Vitor 366 para, completo, para o procedimento Hernando. Faz comunicação, a radial 2810 Salvador, curva esquerda para o Serra Vitor 366 e prossegue para o procedimento. TAM 3698, complexo de torre 1 no 8 decimal 95. 295, correto. Do 2224, desça 2500 pés, ajustado 1906, autorizado a RNAV pista 1-0, reposto passando servidor 366. Descendo para 2500, reportará passando 366, gratidão. Previsão para 868. Depois desses dois aí na final, esse é o desse do colégio. Está 8 milhas ainda, a gente consegue decolar de imediato. Está 6 milhas e o da final 6 milhas, então dá 5 milhas e meia. E separação não é possível, ok? Está tocando agora, o outro está passando 372 exatamente agora. É, estou vendo aqui no equipamento, valeu. Solon 2109, Solon. Solon 2109, então 3600. Vem Salvador, boa noite. Tá 3398, final de 3.5 milhas, pistão 1-0. Então 3398, autorizado pouso, pistura 0, ventura 00 graus, 1-0. Autorizado pouso, tá 3398. TAM 3891 está agora a 18 milhas, setor noroeste de Salvador, e assuma navegação com proa do Serra Vitor 368. Seria o 366? Somente o 368, TAM 3891. Serra Vitor 368. Passando 366, passaria do 2224. Passaria do 2224, complexo chame torre 1 no 8 decimal 95. Obrigado, senhora, aí, boa noite. Então, 3891, em redução 2009, autorizado Serra Vitor 366. Descida 2500 pés, autorizado a RNAV, reporte passando mesmo. Vai reportar passando 366, descendo 2500, 3289. Controle de Salvador, boa noite, Centro Alfa. Salve, 6074, 050 e foi na prova de TAP, após TAP, Serra Victor 366. Tá 3398, solo 23, vive à direita, chamo 219, Sônia. 219, obrigado. 1868, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 109. Ele decolar, dá 1 no 0, 1868. Tá 3398, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, tá 1868, decola os 24, controle 120, décima 8. 208. Estação direita, nós vamos no complexo de emissor em 1 no 8, décima 95. Completo, 295, obrigado, boa noite. Composo. Salvador, gol 1868, decolou. 1868. Contato na decolagem, suba via Pucca para nível de voo 230. Via Pucca 230. Salvador, tá 329. Tudo bem, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguarde, tá. Cadê 2224, solo 27, direito 219, solo. 219, boa. Salve, Salvador, gol 1098, pronto para pushback, estacionamento em posição 09. Autorizado, é pós-táxi no 098. Santo de Brosso. 2224, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2224. Sandé 6074, vou indo na prova de Serra Vista 366. 366, graças. Santa Juliette, 2224. A gente mantém a posição, aguarde para o ingresso para ser 2224. Vai dar para o ingresso 2224. Chifre, 126.85. 2685. 1868. Dois, 2224, ingresso Juliette, aí remota 112, fica atento ao bong da Gol. Pushback através do portão 10. Matia, vai ingressar Juliette, Mati, vai remoto no 2. Será atento com o bag da Gol 2224. Então 3891, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chamando antes da Juliette, 3891. Alfa Salvador, gol 1098, pronto para o SAC. GLB 126, autonomia 2:35, alternando o Recife. Sente gol 1098, aguarde o SAC. Aguardando pro TAC, 1098. Alô, Salvador, boa noite. Eu vou no 134 na posição 10. Autorização Maceió, quente da alma. O gol no 098, TAC utilizado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 096. Autorizado pátio, Índia, 290, chama a torre. Gol 1098. 1895. 295. 1895, 003, ajustado 9016, autorizado a aeronave pistão 90, reporte passando sem aviso 366. Autorizado 350, Maceió, rota do plano, decola da 1-0, curva esquerda, na Puca, Caju. Transponde 5572, controle 1208, é o Bono 1-34. Correto, pode quanto o Bono 1-34. Mandarão. Próximo de Leste, 3891. 3891, aguarde. 3891, Juliette, remoto 13. Remoto 13. Boa noite, voo 1098, pronto no ponto de espera, dando zero. Pelo voo autorizado, né? Vai decolar? Estou no zero, vento no 00 graus, 1028. Ok, a livre aí, aí decolar. 1098. Estabilizou o RNAV e está passando o Serra Vista 366. NRA074, complexo, emissor R1 no 8, decimal 95. 895, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, muito boa noite. Ushaner 6074. 6074 autorizado para o uso, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. 1-0-0 com 1-0 graus. 1-0-9-8, decola 3-6, controle 1-2-0-8. Para o 3-7-0, vou 1-0-9-8. 4, posição 1-0. Reporte táxi, voando 1-3-4. Reportar a táxi, obrigado. Salvador, muito bom dia, Uxaná, 6074. 6074, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, Romeu. 2, Romeu, no Pátio 3, Uxaná. Poderia confirmar? 2.085. 1-2-6-8-5, boa noite. Táxi, gol 1-1-3-4, temos 149 a bordo, alterna Aracaju, para mais 2 horas. Gol 1-3-4, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-3-1-9-5, ajuste no 0-6. Pátio, Índia, ponto de espera, 2-1-9-5-6-6, 1-1-3-4. Portugal 024, Alpha is correct, clear from Salvador to Lisboa, Lima, Papá, Papatango, via Opuslu 10, then November Tango, Lima, Upper November 873, after that as your flight down on route. Flight level 370, Puka departure, Papá Uniform Charge Alpha Romeo departure and Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition. Takeoff runway 10, first left turn after departure. Score code 5006. And Salvador departure control 120.8. Uno 172, estranha identificação, desse nível de voo 060 via chegada a Mari, informo que é o número 2 na aproximação. Desse 060 via chegada a Mari, o Uno 172. Estamos tendo 275 identificados. Sim. Right, comrade, pushback and set up. Broker, approach call, 024. Salvador, passeio 2328. Passaria 2228, informação Alfa, Vitória da Conquista, via Rota do Plano, nível 1 no 80, saída Arbor, Elefa, após DCT Opiló, DCT Vitória da Conquista. Decola a pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5565, controle 120 decimal 8. Apenas fazendo a correção, a saída Arbor 1, ok? Arbor 1 após Elefa. E sai conforme a rota. Correto, é posto pronto para a série 2228. Nuno 34, decola os 4, 7, controle 200, decima 8. 208, Nuno 34, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Nuno 34, da Gol, decoladão 1-0, passa 1400 pés. Uno, 1-1-34, contato na decolagem, rodovia Puca para nível de voo 350. Livre ascensão 350, via saída Puca, Gol, Nuno 34. Após 2000 autorizados, vá Jambo. Após 2000, Jambo. Ronald 228, desça 2500, pede autorizado o Vanna para o observo Vitor 366, ajustado 905, autorizado RNAV. Reporte passando Serra Vitor 366. Direto Serra Vitor 366, descida 2500, 1500, gol 1228. O nono sete dois atualizado, Vana. Com o VITAP, o nono sete dois, e programou o 368 após. Sim, se o com o nono sete dois após o VITAP, eu ia autorizar para o outro serviço 366. Sem problemas, agora então programado 366 após o VITAP. Muito obrigado. Uno 34, estando em Recife, 120 decimal 85. 2085, Uno 34, obrigado. Uno 172, desça 4000 pés, ajustado no 0 no 5. 4000, ajustado no 0 no 5, no 172. Passar a etapa um pouco acima de 229, o 972. Sim, para o controle? É, o 972 pode passar a etapa acima de 229. Ativo, o 972. Muito obrigado. Passarela 2228 estacionado, 3228, autorizar ataque via pátio Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 016. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 016, 2227. Para 2500, gol 1972. O nono 72 autorizado 2500, pega autorizado a Renato, reposto passando o Serra Vitor 366. Autorizado 2500, informarei 366, o nono 72. Passou o Serra Vitor 366, gol no 1228. 1228, complete o emissor e 1198 decimal 95. Azul 6908, eu tenho identificação do item 050 e vou na Abreu de Itápia. Hoje, Itápia 6908, baixa sua ampla do Serra Vitor 366. Autorizado inicialmente a Abreu de Serra Vitor 368. Azul 6908, cobriu a Abreu de Serra Vitor 368? Inicialmente eu vou abrir o Serra Vitor 368 para não conflitar com as aeronaves na saída via Abo, o Azul 6908, quando possível será autorizado voar na abrir o Serra Vitor 366. Ativo. Ativo. O 972 é sua identificação, desse nível de voo 060 via chegada Mares. Oi, boa noite, passarei 2228, para o ponto de espera pronto. 2228, mantém a posição. Mantém. Só para informar, por gentileza, o controle que o passageiro 2228 não cumpre o perfil, tá aí? Aqui estou ciente, mantém então os limites da inferior, ok? Passando 366, gol 1172. Gol 1172, complete, também estou em 1198, decimal 95. 295, obrigado, boa noite, bom serviço. Torre Salvador, gol 1172, passou 366, boa noite. Ciente, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Guardando. Autorizado, né? Mantenha a passaria 2228. Confirma a galera e mantém 2228. Afirmo, né? Mantém. Yep. Gol 1228, solo 01, direito 219, solo. Direito 219, solo 01, 228. Alfredo 2228, autorizado a decolar, avião turno 00 graus 102. Autorizado a decolar, 0228. Decola 02, controle 120, sinal 8. 208, obrigado, bom dia. Fio 172, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 109. Livre pouso na 10, gol no 172. 18, contato na decolagem, suba via Arbo, nível de voo 180. Sobe 180, só informou que não cumpre a restrição, Silvio. Gente, passagem 2228, suba inicialmente a 3 mil pés. Inicial 3 mil. Com 228 Juliette, portão 09. Juliette 09, 1282. Considerado, está livre da restrição, suba 180 na Prodialefa. Suba 180, Prodialefa 2228. Asa 6908 na Prodialefa, Vitor 366. Vista para 3500 pés ajustado no 095. A Pro 366 ajustado em 15, azul 6908, descer para 2500. O 1972, vista para 4000 pés e vai na Pro de CAP. O ajuste no 095. Só para confirmar para o Adelefa, passaria 2228. Afirmativo, passaria 2228. Obrigado. Por 172, Alfa Kilo Pátio 3, adianta o sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3. Afirma, Alfa Kilo Pátio 3, adianta o sinalizador. Ok, Alfa Kilo Pátio 3, atento ao localizador, ou batizador, com 172. 6908, direção de posição de 2 horas, 22 milhas, rumo ao oeste, passando 050 em subida, uma alfa tango 72. Sendo tráfego não à vista, azul 6908. Tráfego na sua posição agora de 1 hora, afastado em 19 milhas, rumo nordeste, passando 070 em descida. O tipo é uma Embraer 190. Com tráfego no Tiquez e à vista. Salvador, Tantra 170, muito bom dia, cruza 2408, para o Puno 0. A minha aqui, uma foto, estou ligado em WhatsApp, está presente, está alto. Tantra 170, sendo identificação, desse a nível de voo 050 e vou ir na proa de TAP. Descendo para o 050, proa de TAP, Tantra 170. Olha o passarinho 2228, está cruzando 085, possibilidade de voar direto do destino. Passarinho 2228, mantém a proa de Alefa, aguarde. Passarinho de Alefa, aguardando 2228. Salvador, 19510, informação alfa, posição 07 para cópia. Deixa o ser andar terminado. 19-63 afirmativo, deixa 2500 pés. Reporte passando o serviço 366. 2500, o gol 9-72 pode voar duna após o 372? Forma para o servidor 366 para o Reinaldo. Depois de cá, tem. Mal 366. Autorizado Galeão, 398-7, decola 10, curva direita, Tael, Líder, Bruno. Fila 300 foi autorizado. Semana controle 120, decimal 8, 095-10. Correto, depois controle 95-10. Roger, Portugal 024, como é que puxa start-up, parking está 1-1? Clear, push and start-up, comrade, taxi, airport, Roger 24. Clear, push and start-up, 4, airport, taxi, Portugal 1-0. 1-0. 1-0.